do apoio da família é tudo. É o Brasil a ser desbravado, vou, sigo o rumo. Primeira parada, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Feira dos nordestinos, depois Lapa, foi maneiro. Cuscuz com manteiga de garrafa em Pernambuco. Criançada no crime desde sedutor e luto. E na Bahia, Salvador, conquista Itacaré. A baiana tem swing, vatapá e acarajé em MG. Começo pela estada em Diamantina, terra de JK e a linda Chica da Silva. São João del Rei, de Tancredo e Risoleta, recinto dos Neves e de belas igrejas. Governador Valadares, dos vistos ilegais, o sonho de ganhar em dólar, ficar rico em reais. Ipatinga, mais conhecida como Vale do Aço, sem perder o pique, Pato de Minas e Montes Claros. Pra fechar essa etapa, voltar pra Hortolândia, Araxá, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia. Mas não, sem antes provar o pão de queijo em DH. É domingo, tem Mineirão, Cruzeiro e Atlético vão jogar. E entre idas e vindas, há muito a desbravar. Dificuldades e belezas, tudo a se misturar. Na tela imortalizado, uma linda paisagem. Dias de experiências, depois daquela viagem. Entre idas e vindas, há muito a desbravar. Dificuldades e belezas, tudo a se misturar. Na tela imortalizado, uma linda paisagem. Dias de experiências, depois daquela viagem. Preciso acordar cedo, pois tenho que treinar. É no estádio do café, pelo time do Londrina. Sonho que ficou pra trás, mas é bom lembrar. Essa bola já toquei pro Denner na Ponte Preta, ainda no Paraná, Centenário e Curitiba. Aqui tem gente minha, Dona Antônia e Marcinho. Porto Alegre, Presidente Roosevelt, movimentada. Orgulho do Guaíba e do filme O Homem que Copiava. Opa! Lapso ia me esquecendo de Maringá. Oração na catedral, a caminho pra Corumbá. Até a chegada, uma leitura é nota 10. Lendo Capão Pecado, escrito por Ferrez. Me lembrei do sarau da Coperifa em Campinas, Sérgio Vai. Palmas pras poesias que recitas lindas. Cuiabá, o calor é de rachar. Vou tomar um tereré, então põe água pra gelar. Estou na ponte JK ou do mosteiro no DF. Chamei no celular, Japão Viela 17. Deixo meu abraço pros parceiros de Goiânia. Estou partindo às 8 pra minha terra, Hortolândia. E entre idas e vindas, há muito a desbravar. Dificuldades e belezas, tudo a se misturar. Na tela imortalizado, uma linda paisagem. Dias de experiências, depois daquela viagem. Entre idas e vindas, há muito a desbravar. Dificuldades e belezas, tudo a se misturar. Na tela imortalizado, uma linda paisagem. Dias de experiências, depois daquela viagem. Comecei minha passagem memorável pelo norte. E como aprendi, vi minha gente a própria sorte. Partindo de Porto Velho, sigo rumo a Humaitá. Fiz uma breve parada pra um tucunaré em Lábrea, terra onde o desmatamento avança dia a dia. A onda é pecuária ou soja pra mandar pra China. Passei por Fonte Boa, Barcelos e Tefé, Coari, Carauari, Eirunepé. Em São Paulo de Olivença, onde o tráfico avançou. O índice de mortalidade infantil é assustador. De Manaus a Tabatinga, os rios parecem calmos. Lindas paisagens da viagem de 8 dias de barco. Atravessei a tríplice fronteira que honra Santa Rosa no Peru e Letícia na Colômbia. Parintins, Pombódromo, confronto de ouro. É festa do boi garantido e caprichoso. Do Caribe brasileiro, as montanhas de Bauxita, Santarém, Porto Trombetas e Altamira. Estou de volta à minha terra 30 dias depois. Saudade da família e do feijão com arroz. E entre idas e vindas, há muito a desbravar. Dificuldades e belezas, tudo a se misturar. Na tela imortalizado, uma linda paisagem. Dias de experiências, depois daquela viagem. Entre idas e vindas, há muito a desbravar. Dificuldades e belezas, tudo a se misturar. Na tela imortalizado, uma linda paisagem. Dias de experiências, depois daquela viagem. E aos estados por onde passei, que não estão nessa viagem, estarão na próxima, nego.